O Ministério Público de Minas Gerais inaugurou na quinta-feira, 3 de março, as novas instalações das Promotorias de Justiça de Família de Belo Horizonte. São 10 gabinetes, que abrigam 11 promotorias de justiça, e 3 salas, duas ocupadas pela Secretaria das Promotorias de Justiça e uma que será utilizada em breve. Ao todo, cerca de 50 pessoas, entre membros e servidores, já trabalham, desde o dia 15 de fevereiro, no novo espaço, localizado na Rua Ouro Preto, 581, Barro Preto. Com uma atuação efetiva na defesa dos princípios constitucionais do direito das famílias, as Promotorias de Justiça de Família propõem ações judiciais, promovem conciliações e mediações, intercedem junto às entidades assistenciais de atendimento às famílias e participam da implementação de políticas públicas, com o objetivo de fazer parte da construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. O coordenador da 2ª Promotoria de Justiça, Juízo de Família, Luiz Antônio Fonseca, lembrou que o novo ambiente vai proporcionar melhores condições de trabalho para os integrantes da instituição e mais comodidade e agilidade ao cidadão que busca o Ministério Público de Minas Gerais. O Procurador-Geral de Justiça, Carlos André Mariani Bittencourt, afirmou que a oportunidade de inaugurar mais uma sede própria representa a concretização dos esforços para estruturar melhor o Ministério Público. Ele ressaltou que a transferência das Promotorias de Justiça de Família para o novo prédio beneficiou também membros e servidores das Promotorias de Justiça da área criminal, que passarão a ocupar as salas do Fórum Lafayette, agora vagas. Do Ministério Público de Minas Gerais, Fabiola de Paula.